5 fora do solo, ao 119, confirmou o comandante aberto? Major César Ricardo, CLD padrão, é chamado de voo 30 minutos em Tatuá. Se autorizar, permanece na sua escuta. Afirma, tenha minha escuta, guarde 105. Na sua escuta. Sando externo, 35, só está com Serra. Gente, alta com Serra, aguarde que está livre. É. Azul 4462, solo 20, livre à direita, chame 121 no 19. Chame Centro Recife, ano 28, decimal 35, alterno 123, decimal 8, boa tarde. Recife 223, alterno 238, bom, ponto B, de nome. Sou 140 graus, 099. Vem a casa, vamos lá. Com licença, que está um pouco mais à frente, né? Seja liberar o seu tom. Tenho chegado. Estabilizado, né? 7381, joga a pista, 9581. Puxa, né? 9581, completo, chame 2, Salvador. 118, 9595, boa tarde. 118, acabou, 9581. Todo, boa tarde. Avistado, aguarde pista livre, banho da Gol, alinhando para iniciar a rolagem. Aguarda, 9581. Ótimo, Sierra, solo 23, linha direita, taxi feio Delta, chame 121 no 19. Departure, go 1256, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 256 radar contact on the coast climb via Panvo, correction, climb via Puka departure, 25 level 370. Puka departure, 25 level 370, like to fly Zipan, want to pass through direct to Zipan. Stand by, please. Any mango, what's your best thing? Situ 1, clear to contact off runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Clear for takeoff 106, 321. Delta Lima, Salão 30, autorizar o táxi até a Baetel, estacionar a frequência livre. Zero 5 Torre. Em chame nacional 35, Guardião 05, para prosseguir direto para o Pátio do Grai. Autorizado então, a traça vai reportar na sinal da 10, autorizado direto no sinal Pátio do Grécio. Torre da 3567, pronto no ponto de espera, boa tarde. Boa tarde, está 3567, autorizado ali, aí mantém pista no 0. Ali mantém no 0, 3567. Ocean 6321, Airborne at 31, contact level of departure 120.8. 1208-6321. Salvador Departure, Ocean 6321. Ocean 6321, radar contact on takeoff, climb via Bravo 1 Departure, 2 flight level 3, 6 meter. We're on Arbor 1, Departure, sir. Sir, Departure, Flight level 1. Copy 6321. Negative, sir, can you repeat, please? We were cleared for Arbor 1, Alaska. Departure 6321. Oh, that's right, sir. My bad. Climb via Arbor 1 Departure, 2 flight level 360. Now you are clear direct position Alaska. That's okay. Fly direct Alaska, Arbor 1, Ocean 6321, 2 flight level 360. Puxando o solo controlado. Semana no solo controlado, 05. Correção, 2230 foi na prova de conquista, você tá vendo a conquista? Conquista, graças a Deus, 2230. 5 2205, confirmando que está controlado. Do 230, chame Centro Recife em 128, décima 8, ao menos 126, décima 0, boa tarde. 228-260, obrigado, bom dia. Decolado aos 3-4, chame o controle de Salvador no 20 decimal 8. 08, obrigado, 3-5, 67. Então, bom. 1-8-4, chame Centro Recife, na frequência 1-2-6, decimal 8-5. Alterno 2-5. 45, boa tarde. Uma boa, bom, 84. 1-2-6-8-5. 2-5-8, obrigado. 1-2-6-8-5. 620, acione a educação dessa via chegada do Med 1 para o nível de voo 050, ajuste no 098. Somente quanto precisa chegar da guarda? Dia 05, solo 35, livre corte. Via bom, fia 2010, ajuste 1098, autorizado. Final do ELS feito na pista 10, reporte no curto localizador. Aqui 2010, na ponte, 1098, será utilizado. 3537. Controle do 3567, começa 7, coordenador 4500, voa. Boa tarde, 3567, contato radar, devia sair da Arbor 1 para o nível de voo 360. Para o 360, Arbor 1, tá? 3567. Qual a possibilidade da presente posição com a Arbor, da 3567? Autorizado. Obrigado, sou de Arbor, 3567. Ocean Air 6321, it's the number of words. Go ahead, 6321. Ocean Air 6321, go. This is standard frequency 128.8, if unable 126.0, good day, sir. 128.8.1260, good day, 6321. Sam 3567, Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, por favor. 288, 260, Sam 3567. A meta critério chame táxi, sai voltando. Autorizada não manter. Chama 327, decolagem autorizado por chama 0, ventura 30 graus, 089. Confiança, chame no ponto de espera da Romeu. Chave, confiança, confirmando o QNH 1008 e modifique o transponder para 0143. Salvador, é o Ocha 6327, muito boa tarde. 327, boa tarde, contato radar, Supervia 3, salvo 1 para o nível de voo 240. Salvo 1 para 240, hoje 6310. Estou com a Fabrício, 620. 620, Charles 2, Salvador, 118, 195, boa tarde. 295, boa tarde. Boa zona 620 avistado, com autorizado, pistola 0, vento 120 graus 099. Depois. Zero, meu senhor, está autorizado em graça, pistola 7, chamei aliado e pronto. que eu vou até no meta critério, chama foram tarde. É, não sei se chama o pronto para decolagem. 2, 3, 8, boa tarde. 2, 8, 3, 5, 2, 3, 8, boa tarde. Eu chamei a 3, 2, 7. Solo Golf Oscar, decolado a uns 5-5, autorizado a curvar à esquerda para cruzamento do campo, reporte eixo 1028 livre. Autorizado a curvar à esquerda, reporta no eixo 10, Golf Oscar. Autorizado a linha e decolagem do satélite vento 140 graus 089. Mike, Eco Bravo. Romeo Mike, Eco Bravo, Mantém sobre o Rio de Janeiro, Agora 4-2-3, faz a rolagem, Granada da Gol, autorizando a linha, muito 5-0. Salvador, boa tarde, voo na 097, na Arbor, Mono. Bom, na 097, contato da Arbor, com a ordem, se devia sair da Arbor 1, e transição alerta para o nível 3 de 90. Avisia Arbor 1, transição alerta para o nível 3 de 90. 0491, no 8, 5128, próxima 1, contorno 1, 2, 0. Manhã Nacional 8, conta utilizado, pista 1 a 0, ventura na partida de grau, sobre o sétimo anjo. Sim, qual é o sistema 0, Zeminal 8? Então, 4778, decolou ao 17, chama o controle de salão, 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. 0 a 0, boa tarde. Pistola 0, vento 1, 40 graus, 089. Desde a base,